Acho que esse som aí ele fez. A gente deu várias roupagens pra ele aí, mas acho que essa daí é mais uma versão sincera nossa aí. De um pai diferente aí. Que vive a vida como a gente. Como um cara na minha idade, tive você com 16. Precisava de mais liberdade. Subi num caminhão e sem direção. Como um covarde, eu cheguei no Maranhão. Aqui estava mais confiante e feliz, com vários amigos fazendo um reggae raiz. Mandei essa carta pra você não espantar. Aqui está meu endereço, venha me visitar. Fui visitá-lo e ele estava bem mudado, de cabelo rastafari enrolando um baseado. Foi aí que eu percebi que ele estava mais pesado, com ideias rebeldes, com o olho avermelhado. Mas perguntei por que tinha isso na mão, se quando eu usava me diziam que não era bom. E respondeu humildemente: passa sua cabeça e se sente com a gente. Meu pai é Rastafara. Canta, ei! Meu pai é Rastafara. Eu quero ouvir vocês aí. Deixei meu cabelo crescer, a minha barba por fazer. Não sabia se engordar ou se emagrecer. Até que pensei como um cara da minha idade. Tive você com 16, eu precisava de mais liberdade. Subi um caminhão e sem direção. Como um covarde, eu cheguei no Maranhão. Aqui estava mais confiante e feliz, com vários amigos fazendo um reggae raiz. Mandei essa carta pra você não se espantar. Aqui está meu endereço, venha me visitar. Fui visitá-lo e ele estava bem mudado, de cabelo rastafari enrolando um baseado. Foi aí que eu percebi que ele estava mais lesado, com ideias rebeldes, com o olho avermelhado. Mas perguntei por que tinha isso na mão, se quando eu usava me diziam que não era bom. E respondeu humildemente: faça sua cabeça e se sente com a gente. Meu pai é Rastafari.